Eu vim trazendo a força que derruba a multidão. Eu vim trazendo a força que derruba a multidão. Não vim para machucar, vim para expurgar quem não é cristão. Não vim para machucar, vim para expurgar quem não é cristão. Aqui vim para servir ao meu juramidão. Aqui vim para servir ao meu juramidão, entregando o aparelho para receber a força do sol. Entregando o aparelho para receber a força do sol. Meus irmãos, vamos lembrar que estamos aqui só para louvar. Meus irmãos, vamos lembrar que estamos aqui só para louvar. Entre limpo, fique limpo, esteja limpo quando aqui chegar. Entre limpo, fique limpo, esteja limpo quando aqui chegar. Limpo lá no coração, esquecer a maldade, lembrando a união. Limpo lá no coração, esquecer a maldade, lembrando a união. Aqui estou pedindo ao santo guerreiro São Sebastião. Aqui estou pedindo ao santo guerreiro São Sebastião. Um dia foi meu padrinho encarnado aqui neste salão. Um dia foi meu padrinho encarnado aqui neste salão.